usando o podcast Fagulha, o vírus sonoro de resistência e luta, com perspectiva anarquista, autonomista, comunismo libertário contra os de cima. Coletivo Planet se manifestação direta, levando informação aos guetos e favelas. É nós, por nós, contra os poderosos. Um salve para os militantes anarco-curiosos, que não se ilude com a superficialidade, que vai a fundo no entendimento da atualidade, ampliando seu horizonte de luta e resistência, de combatividade contra o sistema. Compartilhamos as histórias do front, lições históricas das insurreições levantes, das lutas libertárias, desobediência, fúria. Pega a visão do podcast Fagulha. Salve galera, quem tá falando é Erasto Felício, eu sou da Divisão de Comunicação da Teia dos Povos, uma articulação de povos, organizações, territórios e comunidades que tem povos indígenas, quilombolas, quilombistas, sem teto, sem terra e muita gente de luta, né? Nós temos defendido, né, que o caminho para a terra é a grande estratégia revolucionária, né, da nossa caminhada. Nós temos aprendido isso com os nossos mais velhos e com os mais velhos que os nossos mais velhos, que são aqueles que já encantaram. E nós decidimos, portanto, construir o Quilombo Terra Livre, que nada mais é do que uma nova comunidade a ser construída em um processo de retomada. Essa nova comunidade vai ser entre o sul e o sudoeste da Bahia. A gente não fala o local exatamente, mas nesse contexto aí entre sul e sudoeste da Bahia, e nós vamos treinar, formar a galera, né, em agroecologia, sistemas agroflorestais, bioconstrução, uma série de questões para o respeito ao bioma, né, as águas, a partir de fevereiro agora. E nós estamos fazendo uma convocatória, né, para todos e todas que precisam viver com dignidade, querem ter uma vida digna a partir do trabalho na terra, para se somar com a gente, né, e fortalecer mesmo esse que para nós é o grande caminho dos movimentos pretos, do campo popular que está na periferia, oprimido pelo capitalismo e pelo racismo, né, retornar à terra. E nós temos falado que não se trata de um novo assentamento, né, numa concepção ainda colonial, né, sobre a terra, mas de um quilombo mesmo, um lugar para todos os tipos de refugiado, mas um lugar que tem uma concepção e uma comunidade, um princípio, né, de emancipação dessas pessoas em luta. Então a gente não quer ir para lá como uma ecovila, apenas para viver em paz e tranquilidade, ou com um processo de uma comunidade hippie, né? Nós estamos indo lá para construir território, tomar um meio de produção e avançar na luta para continuar tomando um meio de produção em uma luta que é de classes, né, que é uma luta de soberania dos povos para enfrentar esse sistema de opressões que nós vivemos. Então o convite está feito, né? Vocês podem acessar o site da Teia dos Povos, vai estar lá a convocatória e os contatos para isso. A gente está respondendo relativamente com alguma rapidez pelo Twitter da Teia dos Povos e pelo Instagram. E nós temos um grupo no Telegram para poder ir aprumando essa articulação. Mas é isso. Em fevereiro, processo formativo, com a comida que a gente produzir nesse processo de formação, aí a gente vai fazer a marcha para a Nova Terra e erguer ali, né, Palmares novamente. E vamos seguir essa marcha em outros momentos, ao longo do ano vai ter mais novidades sobre isso, sobre esse processo de retomada, que é o que nós acreditamos que pode modificar a estrutura, né, de luta, né, das esquerdas. A conexão com a terra e o combate ao latifúndio, que é o nosso mais longevo inimigo e que esteve presente em todos os governos que nos oprimiram, desde o governo geral, né, em 1530 até agora. É isso. Valeu, galera. Salve. colono pela política, em nome da civilização, declara brutalidades. E nós sabemos que a conquista de sua ética é em nome da destruição. Aqui nesse momento, desarmamos o nosso corpo coletivo. E como máquina de guerra, nós aqui desistimos das memórias trágicas. Olhamos para frente e continuamos um futuro onde possamos recriar nossa existência. Músicas melancólicas começam a tocar. As bordas começam a desafiar o centro do pensamento. Isso significa medo? Então você lança seu corpo na escuridão, e apenas a luminosidade da luz negra é capaz de iluminar esse mergulho tão intenso no infinito. J. Mombasa e Musa Michele Matiusi. Todos os olhos inscrevem e registram os pequenos eventos, imagens dos corpos, dos seus movimentos, montagens infinitas. Constroem mapas borgianos dos acontecimentos, promovem capturas cronológicas e sustentam-se numa obscena máquina identitária. Aquilo que um devino imperceptível revela é a copertença do corpo ao desejo e do desejo ao corpo, ponto de partida da política. O corpo só pode se tornar eficaz se puder ser tão clandestino quanto o desejo, como uma rachadura que se propaga anônima em um prato. Sob todos os signos superficiais da revolta, há uma emoção criadora que a precede, como o poder constituinte é, ao mesmo tempo, esteio e lado de fora do constituído. Porém, a máquina identitária, positiva e fabril, sutil e disciplinar, possui tanto um campo de atuação quanto um limite no corpo sobre o qual se inscreve. Tanto se pode forjar uma alma, como um efeito de poder, quanto aprisionar, torturar e destruir um corpo. O limite de sua captura é o desaparecimento material do corpo, a superfície física da inscrição, e a dimensão de sua prática não será menos biopolítica do que a operação de forjar um rosto. O desaparecimento de um corpo pode ser fabricado espiritualmente, pelo adestramento e pelas disciplinas, como o rearranjo das forças sedícias ou no nível da matéria, por sua tortura e desaparecimento físico. As prisões brasileiras estão ao meio caminho entre a produção da desaparição espiritual e da desaparição física. Também por isso, todo preso é um preso político, porque o prisioneiro é, em primeiro lugar, o corpo, ou disposição de desejo que coincide com a liberdade. Sempre se trata de separar uma força daquilo que ela pode, e o corpo é a sede inconsciente das forças. Sempre se trata de separar, portanto, um corpo e suas forças do que elas podem. Como não teria sido essa toda a estratégia profunda da história da filosofia política no decorrer da modernidade ocidental? Na lógica da edificação da cidade ideal, como na lógica soberana, trata-se sempre de forcluir as potências dos corpos, alienar sua multiplicidade na forma unitária do corpo político. Assim como em Platão, poeta imitador instaurava na alma do indivíduo um princípio de bom governo, lisonjeador da parte racista da humana, em Thomas Hobbes, os poderes inerentes ao corpo que descreviam seu direito natural deveriam ser objeto de uma privação em comum a fim de fundar uma comunidade política, renunciando ao seu direito sobre todas as coisas ou transferindo-a a um outro homem. Eis como o corpo se torna o irrepresentável da política e, ao mesmo tempo, o fundamento imperceptível e enigmático da soberania moderna. Murilo Duarte Costa Correia, Filosofia Black Bloc. Saudações anarquistas, galera. Eu sou a Dance, eu tô aqui com o Rei Pleb, no Fagulha Podcast. Hoje nós estamos com o Vitor Galdino para conversar um pouco sobre essa questão decolonial, descolonial, anticolonial, enfim, para pensar um pouco sobre o problema da violência colonial. Então, primeiro a gente queria agradecer muito ao Vitor por ter topado conversar com a gente, né? Ainda mais agora nesses dias e meio de final de ano, início de ano, com essa confusão. E, bom, e pedir para te apresentar, então, Vitor, por favor. Olá. Bom, isso daqui marca oficialmente o fim das minhas férias. Bom, me apresentar. Eu sou o Vitor Galdino, atualmente estou desempregado, mas sou formado em filosofia, trabalho com filosofia em geral. Desde eu acho que no começo do ano passado, do ano retrasado, eu passei a me ocupar mais de questões que têm a ver com essas discussões sobre violência colonial, colonização, etc. Eu comecei trabalhando com questões sobre identidade, né, identidade racial, herança colonial, construção de mundo e coisas assim, mas por uma sugestão de um amigo que disse que eu poderia levar o trabalho que eu já fazia sobre imaginário social, sobre identidade, sobre imaginação política, para essa direção. Assim. E aí, bem, tem funcionado, desde então eu tenho feito isso. Essa questão do colonial, ela atravessa um monte de discursos e discussões, inclusive vários episódios do Fagulha a gente usou esse termo colonial, né, decolonial, mas é uma coisa que às vezes é um termo que é jogado de uma maneira meio genérica, assim. Podia, Vitor, comentar um pouquinho sobre o que, que é isso que tu tá chamando de colonial, violência colonial e uma virada decolonial nesse sentido? De fato, tem uma multiplicidade de discursos sobre isso. Tem uma série de coisas que usa esse colonial, né, expressões como decolonial, descolonial, pós-colonial, que são usadas para falar de coisas diferentes, né? Para falar, por exemplo, de um método de trabalho, de uma epistemologia, ou para falar de uma situação social que a gente se encontra, ou para caracterizar o mundo que a gente vive. Então, eu tento evitar essas discussões porque, em parte, eu acho que os termos são importantes, mas, por outro lado, eu também penso que o foco deveria ser muito mais no que a gente faz com a linguagem, o que isso permite, e não tentar encontrar, digamos, uma palavra perfeita, né? Então, muitas vezes eu uso colonial de maneira genérica, às vezes de maneira mais específica. Eu uso descolonizar muito em descolonização, né? Tanto de uma maneira genérica como de uma maneira mais específica. E alguns outros debates eu deixo para as pessoas que são mais qualificadas e interessadas nesses debates, como, por exemplo, programas de estudo para as ciências sociais, né? Epistemologia decolonial, coisas assim. Não é muito a minha coisa. Então, por que violência colonial? Além de toda essa multiplicidade de discursos, tem uma coisa, tem uma série de fatores que eu acho que complica bastante falar, né, ter como objeto raça, né, e a violência colonial, que é, bom, o fato de que isso é algo que nos constitui enquanto sujeitos, organiza nossa subjetividade, organiza nossa sensibilidade, né? não só nossas ideias sobre o mundo, mas a maneira como nós somos afetados e experimentamos as coisas. E, bom, isso torna muito difícil falar dessas questões com uma certa precisão, uma objetividade, como se fossem, né, objetos ou fenômenos a serem enquadrados de maneira científica, né? Então, nada que eu vou falar aqui tem esse tipo de pretensão, né? Eu lido muito mais com maneiras de visualizar certos problemas, de fazer certos problemas aparecerem, que, bom, eu imagino que levem a lugares interessantes. E outra coisa que complica, e isso tem a ver com o que eu chamo de violência colonial, é uma coisa que o Achille Mbembe chama atenção, que é que a raça tem uma realidade em parte imaginária. E essa parte imaginária não opera como uma ficção, mas acaba se entranhando na realidade, no mundo como a gente conhece, experimenta, etc. Toda aquela coisa meio... Ele cita Nietzsche, né, na verdade, né, aquela coisa meio aparência faz parte da realidade, não é uma coisa que você tira e aí se encontra, né? E bom, isso faz com que falte uma certa segurança epistêmica no discurso sobre a raça, que se deve a uma falta de segurança ontológica mesmo, que está em jogo, é a realidade disso que a gente está falando quando a gente fala de raça e também, consequentemente, a violência colonial. E quanto mais a gente tenta dar um ar objetivo, universal, científico para a coisa, mais a gente se complica, né? Então, basicamente, eu tento seguir bastante o Bembê nesse assunto. Eu penso muito a violência colonial como uma coisa que produz a raça, né? E produz a raça através de um certo não ver, né? Você tem esses corpos ali e algo neles não é visto, né? Que ele vai dizer que a humanidade, né, como o Fanon também diria, né, a humanidade que é extraída do corpo, ela é invisibilizada, não vista, removida, etc. E isso que não é visto funcionaria, se tivesse sendo visto, como uma espécie de interdição, né, do tipo, olha, porque eu vejo humanidade nesse corpo aqui, eu não vou poder exercer de maneira ilimitada e indefinida uma série de violências contra ele. Então, eu penso que é nesse cenário que surge a raça, né, o negro, a racialização do sujeito, né? Então, a violência colonial e a raça, elas seriam, né, parte desse cenário em que você faz não desaparecer algo ali do corpo, né? E por esse algo desaparecer, você pode agora dispor dele da maneira como você bem entende, né? Se torna o objeto de um desejo colonial sem limite, sem qualquer tipo de freio, né? Aí você pode escravizar, pode exercer todo tipo de tortura, destruição, violência, inclusive sexual, etc. Então é como se... então eu tento ver, por exemplo, a escravidão e o passado colonial, digamos assim, como um evento histórico, como se fossem efeitos dessa violência, né, dessa violência primária, que é a do não ver. E essa violência permaneceria até hoje, e por isso a gente poderia falar de violência colonial nos dias de hoje, mesmo quando algo ali, em termos jurídico-econômico, talvez, já não está mais presente. Assim como a escravidão, como a gente conhece enquanto um evento histórico, de fato, coisa do passado. Mas aquilo que possibilitou a escravidão e a colonização, na verdade, permanece. Né? E é isso que eu normalmente chamo de... que eu associo à violência colonial. Né? E a raça também como esse apagamento da humanidade que faz com que um sujeito racializado ele está ali à disposição de uma série de violências, né? Ele está disponível para essas violências. Essas violências são autorizadas pela própria realidade da raça. Então, é isso que permaneceria e que eu associo ao colonial. Então, sei lá, por exemplo, falar em pós-colonial, ok, dá para ter várias discussões interessantes sobre história, temporalidade, etc, etc, mas, não sei, para mim não tem uma diferença nesses termos, né? Tem o colonial antes e o colonial agora, que na verdade são o mesmo colonial. É que esse colonial possibilita coisas diferentes, né? É concretizado de maneiras diferentes, hoje, do que antes, né? E pode ser, né, pode levar coisas diferentes no futuro. A gente pode ter algo pior, por exemplo, que a escravidão. A gente pode imaginar que, bem, a escravidão foi o pior e já passou. Bom, mas aquilo que possibilitou a escravidão permanece. Então, o que mais pode sair daí? Uma visão, digamos, não muito progressista da coisa. Mas eu não acredito em progresso e tempo linear. Eu nem acho que dá para falar de raça e violência colonial apelando à linearidade do tempo, nessa linha de progresso, etc, etc. Porque a gente está lidando com algo que... Acho que é como a Denise Ferreira, assim, e várias outras pessoas... É uma coisa que está um pouco fora, meio que fora do tempo, né? Que é reencenado e se atualiza em lugares desconexos, né? Ali, aqui, hoje, amanhã, mas é sempre a mesma violência se manifestando de novo, né? E claro, dá para chamar isso de várias formas, assim. Eu falei da Denise, ela fala em evento racial, ela não fala em violência colonial. Então tem um certo ponto em que, bem, digamos que a palavra não vai te dar a verdade do fenômeno, do objeto, assim, né? E dá para falar de algo parecido usando termos diferentes. Isso depende do que talvez a pessoa queira enfatizar. Depende também das trajetórias, né, da formação, da biografia, etc, etc. Depende dos interesses, depende, enfim, de uma série de experiências, né? E as minhas me levaram a falar nesse termo, né, de violência colonial. E, bom, só para finalizar essa questão... Tem uma conferência, eu não sei se agora se está. Acho que não está no canal do YouTube do Laboratório Filosofia do Tempo do Agora. Eu acho que o nome é só Tempo do Agora no YouTube. Lá tem uma conferência chamada Espelhos, Sombras e Véus, a Partilha Colonial do Sensível em Achille Mbembe. E esse é o termo que eu tenho usado para falar, né, partilha colonial do sensível. Seria uma organização da sensibilidade, né, que retira de cena a humanidade do corpo racializado, né, e deixa esse, digamos, vazio ali, que é permissivo, que autoriza, né, uma série de coisas. E, por outro lado, permite também que você preencha esse vazio. Né? Tem a parte ontologicamente negativa da raça, mas tem uma parte positiva, que são as projeções, fantasias, preconceitos, delírios, né? Todas as coisas que você insere ali para dizer quem é o negro, quem é a pessoa negra, o que é, né, a raça e tudo mais. Assim. Representações que podem ser positivas e, né, como quando a gente tenta pegar algo que é dito em tom de injúria e ressignificar para virar uma coisa positiva, né? Ou em todas essas formas de celebração da negritude, né? Então você pode preencher com representações positivas, mas quando a gente normalmente está lidando com racismo, em geral são representações negativas, né? Então você tem esse vazio que vai sendo preenchido ali, mas é uma forma de preenchimento que não é como colocar o que foi removido antes, né? Porque enquanto há raça, ou seja, enquanto há pessoas negras, continua essa possibilidade de uma violência ilimitada, né? Que é a violência colonial. Eu posso chamar também de violência racial, ou qualquer coisa assim. Mas, enfim... Então eu uso esse termo partilha ou organização colonial do sensível para falar dessas formas do não ver e do ver que envolvem raça e que acabam, na verdade, constituindo a própria raça. Né? Não é só ver algo que está lá. Esse ver e esse não ver, eles produzem a própria raça. Né? Mas, enfim, se tiver ficado alguma coisa confusa, pode dizer, tá? Acho que o termo pós-colonial apareceu pela primeira vez no Fagulha, no nosso episódio com o John Hazen, né? Sobre anarquismo, e tem várias formas de falar disso, né? Na literatura a gente encontra, na literatura sim, anarquista, né? A gente encontra muito anarquismo negro, né? Mas tem várias formas de falar isso, e inclusive fala-se como um tal do anarquismo pós-colonial, né? E claro, o ano de 2020, ele foi um ano de problemas respiratórios, né, no sentido de uma violência imprimida principalmente sobre corpos negros e que viu reacender, na verdade, muito dessa luta dentro do campo do anarquismo e dessas alianças gerais, né? É, mas eu não sei se, de repente, essa ligação fica tão clara assim para o pessoal. Como ligar essa questão dessa violência colonial com algumas das questões do anarquismo? Eu gosto de... para falar um pouquinho só do termo pós-colonial, eu gosto de alguns usos dele que são para falar de tempo. Né? Para falar justamente que o pós, assim como se fala em pós-modernidade e outros pós, né, que o pós não é simplesmente o fato de que é algo que está depois numa cadeia linear temporal. Assim, né? De maneira que pós-colônia não significaria que a colônia acabou. Né? Então esse uso e que tenta focar justamente nas permanências, né? Eu acho que essa que é a grande questão, pensar o que, que permanece, porque o que, que é diferente todo mundo já sabe, né? É óbvio, não tem mais tráfico transatlântico de pessoas escravizadas. Ok, a gente sabe que isso acabou, a gente sabe que isso mudou, né? Então a diferença ela não é tão relevante assim. Quer dizer, ela vai ser muito relevante para quem gostaria, talvez, de dizer que o passado está lá atrás, no passado, e acabou. Né? Mas a questão que interessa é a da permanência. Né? E tem esses usos de pós-colonial, o próprio Bembe, por exemplo, que é para falar de alguma coisa que permanece ali. Né? E às vezes dá para falar, por exemplo, dessa permanência em termos de efeitos, do tipo, olha, essa organização colonial planetária, ela deixou uma série de efeitos, né, de rastros, de catecismo, de consequências, e a gente vive essas coisas até hoje. Já eu penso que sim, também tem essa questão dos efeitos, mas eu acho que a própria escravidão, né, para dar um exemplo, e o próprio processo de colonização são também efeitos, né? Efeitos de uma outra coisa. E é essa outra coisa que permanece. Né? Então tem uma dupla permanência dos efeitos e daquilo que produziu a causa desses efeitos em primeiro lugar. Ou seja, a gente pode falar dos efeitos que a escravidão deixou na nossa sociedade brasileira, e a gente pode falar da escravidão como um efeito de uma outra coisa que não desapareceu também. Então são duas formas de permanência. E bom, eu acho que qualquer ligação que se faça entre essas questões e anarquismo é uma ligação, digamos, contingente por causa de um problema ou de um conjunto de problemas que é... Bem, toda essa violência que a gente está falando, ela é exercida pelas pessoas, mas, bom, uma das formas mais eficientes de sustento disso é o Estado. Né? Bom, a construção do Estado brasileiro, a história do Estado brasileiro, como ele se tornou o que ele é agora, quando a gente olha... Essa história ela é indissociável da história da colonização, né? História da escravidão e história do capitalismo. E é claro, alguém poderia dizer, bem, mas existem estados com outras histórias, né? E os estados onde não em sociedades que não foram previamente colônia, né? Que não foram colônia como a nossa foi. E de fato eu acho que dá para não seria totalmente absurdo se alguém argumentasse que você pode separar, digamos assim. Só que o problema é que uma abstração muito forte, né, que apaga uma série de coisas. Uma delas é que, bom, estados eles não vivem isoladamente uns dos outros, né? O sistema global de estados-nação que a gente tem ele tem como parte da sua história a colonização, né? O tráfico transatlântico, a escravidão, tudo isso. Não é porque, bom, sei lá, na Dinamarca não tinha uma coisa como no Brasil, não significa muita coisa. Bom, e tem um monte de discursos, um monte de trabalhos aí que vão mostrar como essas sociedades mais, né, que parecem que são mais próximas de um ideal de bem-estar social também só puderam, né, ir nessa direção por conta das desigualdades devastadoras e colossais produzidas, né, pelo colonialismo. O outro problema é que, bem, também não dá para desassociar, a não ser por uma abstração que talvez beira a inutilidade, né, Estado e capitalismo. Você vai desassociar as coisas, beleza, são duas coisas diferentes. Eu posso fazer isso aqui na minha cabeça, na minha imaginação, tanto faz, né? Qual é a relevância disso? E o histórico do capitalismo global, ele também é um que só faz sentido com todo o processo colonial. Então, a gente tem essa situação que é muito difícil falar do Estado brasileiro e dos outros, né? Como se fosse algo que pudesse ser desassociado facilmente da violência colonial. Então, por outro lado, alguém poderia dizer, sim, mas o Estado é o lugar, né, sendo o lugar próprio e apropriado da política, então é ali que nós vamos gradualmente, durante 2000 anos, ou sei lá quanto que diabos esse pessoal espera levar para fazer isso, mas gradualmente a gente vai acabar com, sei lá, o racismo de Estado, com a violência colonial que é continuada através do Estado, enfim, vai acabar com as políticas de genocídio, etc, etc, etc. Bem, ok, dá para acreditar nisso, né, mas nada até agora do que nós temos visto indica que isso que a gente sequer está caminhando para isso. Né? Se pelo menos a gente já tivesse dado alguns passos, né? Claro que as pessoas vão falar, mas tem políticas afirmativas, tem secretaria de sei lá o que, de sei lá o que lá. Sim, tem tudo isso. O nome disso é democracia racial. Essa pretensão de paz onde não há totalmente paz. Né? A guerra colonial, racial, continua. E só porque a gente pode ter esses lugarzinhos onde a gente finge que está tudo bem e que está consertando as coisas e que vai finalmente resolver o problema das pessoas negras no país, isso significa, né, não deixou de significar até agora a possibilidade, por exemplo, de uma chacina policial numa favela. Não deixou de significar todas as violências mais extremas, sem sentido, brutais contra, né, as pessoas negras. Então, se isso ainda é possível, significa que, em um certo sentido, a gente não saiu do lugar. Tem algumas coisas mudando numa linha do progresso, mas em uma outra temporalidade a gente está, digamos, andando em círculos, né? Ou nem andando em círculos, está só parado, talvez se mexendo, girando a cabeça, não sei, não está se mexendo muito. E aí, claro, isso torna todo né, o apelo do anarquismo entra aí, né? Porque, bom, se a gente está com esse problema todo com o Estado, né, para onde, que lugar melhor para dar uma olhada do que o anarquismo? E eu também acredito um pouco, tem isso naquele livro do Graeber, Fragmentos de Antropologia Anarquista, ele também tem uma coisa que eu acredito muito, ali ele está falando de antropologia, né, como esse lugar onde você vê mais claramente como o anarquismo ele se relaciona com questões de pensar outros mundos, né? E eu acho que esse é um encontro bastante frutífero, bastante interessante, de todas essas tentativas de lidar com a questão da violência colonial e o acne. Porque você pode, vendo especialmente essas sociedades, esses mundos que estavam aqui antes da colonização e que permanecem, até hoje, ali. E que também são alvo da violência colonial, especialmente pelo fato de que habitam terras que são de interesse do capital, do Estado. Assim. Então, quando você tem que pensar esse problema da descolonização, do anticolonial, ver sociedades, essas sociedades que, digamos, não são exatamente anarquistas, mas que onde a forma de vida não envolve o Estado, não envolve todas essas instituições que nós conhecemos, etc., é uma boa maneira de ver como dá para resistir, contra o avanço da violência colonial. Especialmente se a gente pensar nesses termos como classes, classes, de que essas sociedades elas não são apenas lugares onde falta as instituições que a gente conhece, onde falta uma série de coisas que a gente tem, às vezes, como as únicas possíveis, mas nas sociedades que se organizam ativamente, cotidianamente, contra a emergência dessas instituições que nós temos naturalizadas, como polícia, Estado, judiciário, todas essas loucuras, que você vai chegar ali e essas coisas não vão fazer muito sentido. Elas vão ser como pesadelos estranhos, como imagens distópicas, que a gente está oferecendo ali a todo momento para essas sociedades, Então, assim, de se organizar para que essas coisas que a gente faz não aconteçam com elas. E aí eu acho que tem também um bom encontro entre uma postura, digamos, anticolonial ou contracolonial e o anarquismo. É claro que pode dizer, mas essas sociedades não são anarquistas, então o que vocês estão falando aí? É verdade, mas não é por isso que a gente não pode trabalhar essas coisas em conjunto, em suas relações. Só que aí essas relações elas não vão ser coisas inevitáveis, necessárias. Eu realmente não acho que a gente possa chegar e dizer só é possível acabar com o colonialismo se a gente tiver uma sociedade destituída de Estado. Eu não sei. Meus poderes de abstração não são tão fortes assim. Eu não consigo ver assim tão longe no futuro. Mas eu sei que, o Estado brasileiro, como a gente conhece, com a sua história, ele claramente não está indo a lugar nenhum no sentido de abolir essas violências que a gente conhece. Ou seja, ele não está indo no sentido de uma destituição do colonialismo ou da colônia. Muito pelo contrário, ele só indica a continuação firme e forte desse negócio até o fim dos tempos. E todas as reformas e pequenos progressos não tocam nesse problema. A coisa continua ali. Então, nesse sentido, é muito difícil desvincular uma crítica ao Estado, ou pelo menos ao Estado que nós temos, da crítica à violência colonial, porque senão a gente começa a entrar em umas coisas meio esquisitas, como pensar, por exemplo, a viabilidade aqui e agora, para os próximos anos, de um capitalismo antirracista, de um Estado antirracista, voto antirracista, polícia antirracista, polícia antifascista. As pessoas começam a inventar esses negócios, e aí, vão dizer, ah, não, mas isso é o plausível, isso é o que dá para fazer, isso é realista, vocês são um bando de lunáticos que fica imaginando aí sociedade sem Estado, contra Estado. Bom, mas dá muito mais trabalho você criar uma idiotice dessa, de sei lá, polícia antirracista, fazer isso ser eleito, e ficar insistindo em algum tipo de transformação a partir disso. Isso sim é utópico, né? Insistindo numa coisa dessa, achando que vai daí produzir uma mudança radical. É como o Zizek fala, né? O reformismo é a coisa mais utópica que existe. Né? Tipo, ah, vamos fazer as mesmas idiotices achando que vai sair um resultado totalmente diferente. Pô, pelo amor de Deus. Então, eu acho que exige uma abstração muito esquisita você ficar pensando violência colonial, né, o fim da violência colonial, sem pensar, né, nos vários problemas que a gente tem com o Estado, né, envolvendo o Estado. A própria forma como tudo isso se organiza. O fato de que isso se organiza justamente porque há violência colonial, né, o fato de que as coisas ali não existiriam da forma como existem se não houvesse essa violência. Né? Então, as coisas estão muito entranhadas para ficar separando e tal. É óbvio, você vai ter um monte de gente que não é anarquista, não tem grandes problemas com o Estado em geral. Claro, vão dizer, ah, não, o Estado, como a gente encontra agora o brasileiro, sim, tem um monte de problemas ali, vamos resolver isso, mas tem um melhor, que é com um monte de cara bigodudo, né, de, sei lá, um chapéuzinho e roupa vermelha, e aí vai ser melhor e tal, beleza. Então, você quer pensar, né, um outro tipo de organização e ocupação do Estado e que seja alheia à violência colonial. Bom, mas isso também não aconteceu, né? Então a gente está um pouco ruim de exemplos. Né? Mas ok, a pessoa pode pensar nessa direção, mas eu acho que é uma abstração, é um processo de abstração que acaba fazendo com que a gente se desloque da própria realidade que a gente vive. Né? Eu acho realmente muito difícil separar essas coisas assim. Eu olho para o modo como a violência colonial se dá e eu olho para o Estado. Bom, são coisas que estão muito emaranhadas. Assim, de modo que dá para pensar, inclusive, que a melhor forma de combater as duas coisas é justamente através desses processos de destituição, né, de esvaziamento da legitimidade, né, de construção de outras formas de vida que não dependam disso, né, que não envolvam isso, que não tragam isso como desejável, mas que mantenham essas coisas longe, né, ali como uma sombra distópica no horizonte, como são justamente nas sociedades indígenas que a gente conhece aqui, né? Que não são anarquistas, mas, bom, estão aí fazendo melhor do que a gente. Então já é um bom começo. Eu acho que uma coisa que isso que tu falou, né, de que essa, mano, a gente tá no esse estado, então, de democracia racial, né, enfim, em teoria, né, e com vários processos de reparação, né, mas que claramente essa reparação não tá funcionando, né, porque, né, a gente continua com essa máquina de produção de morte de pessoas negras, de corpos negros, né. Então, também, essa ideia de reparação, né, o que que também, né, até que ponto ela pode realmente funcionar, né, ou se não é justamente isso, de se recusar esses termos, né, do debate nesses termos, ou recusar esse tipo de política que não repara, porque é algo que não pode ser reparado, né, como que tu vai reparar, né, corpos despedaçados, corpos amputados, né, então essa ideia que muitas vezes é justamente entra num discurso mais liberal também, a própria questão da visibilidade, né. Bom, precisamos dar visibilidade para certas questões, para certas lutas, mas essa visibilidade também é capturada para toda a questão de marketing, né, para venda, para a própria movimentação do capital, enfim. Então, essas coisas não funcionam, né, de maneira concreta. Então, o que a gente pode pensar? O que é isso, afinal, de descolonizar o cotidiano, né? Como que a gente pode, então, pensar outras formas, para além dessas formas estatais, né? É, essa coisa da reparação é como o Fred Motten diz, né? Ó, se alguém quiser me escrever um cheque, beleza, eu vou pegar o cheque, vou comprar alguma coisa aí com esse cheque, não vou chegar a dizer não aceito, né? Mas e daí, né? É claro que políticas de reparação, elas vão ter um impacto significativo na vida de pessoas, é óbvio, é para isso que elas são feitas, né? Então as pessoas estão sempre recorrendo a esse argumento, mas olha como, né? Bom, se você está numa situação miserável e recebe algum tipo de coisa positiva do Estado, isso muda a sua vida. Isso é óbvio que muda a sua vida. É para isso que fizeram o negócio, né? Imagina, se você não vai fazer uma política de reparação tão, tão insignificante, inútil, que as pessoas digam, ah, então eu não preciso disso. Pô, se é para ser assim, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Né? Foda-se o Estado. Não é assim. Né? Ninguém é maluco de fazer uma coisa assim. Então, todas as melhorias que certas políticas trazem, institucionais, elas, toda a discussão sobre isso é meio que só falar o óbvio, né? Que elas não foram feitas para serem insignificantes na vida cotidiana mesmo das pessoas. Podem ser insignificantes em outros sentidos, podem ser mais significativos em outros, mas enfim. Por um outro lado, tem essa questão de que você está lidando com algo que é irreparável, né? Não existe cálculo possível que vincule o que aconteceu e, né, uma espécie de reparação futura. Por outro lado também, essa dinâmica de reparação pelo que aconteceu não leva em consideração o fato de que não deixou de acontecer, no certo sentido. Né? Então a gente está falando de quando a gente fala de política de reparação, a gente está falando da simultaneidade, né, de algo dessa política, né, e da própria violência colonial. Né? As coisas continuam acontecendo ao mesmo tempo, que é bizarro, né? É isso que eu chamo de... que eu estava querendo dizer quando eu falei em democracia racial. Porque todo aquele mito, né, da democracia racial era essa coisa de, tipo, olha, não, tá tudo bem, olha só. Né, algumas coisas aconteceram no passado, mas agora a gente vamos fingir que tá tudo bem, já foi tudo resolvido. Né? E é um pouco isso, quando você está ali dentro de um ambiente decidindo sobre políticas de reparação, é como se o problema tivesse, né, foi uma coisa que aconteceu aí, agora a gente vai dar uma vamos resolver um pouco aqui. Né? Como se você não estivesse fazendo isso ao mesmo tempo em que, sei lá, tem gente sendo trucidada nas ruas, nas periferias, nas favelas, nos guetos, né? Pela polícia. É como se, de fato, a gente estivesse lidando com o problema do passado, que pode entrar dentro de um cálculo para uma solução futura. E claro, a gente está falando também de um nível de destruição e violência que não tem como, assim, você não tem como pôr isso em termos quantitativos, né? Só que essa violência, ela não é só uma violência, uma brutalidade contra corpos, né, em termos de violência física mesmo, não é só a questão de violência, é muita coisa, assim, é difícil até imaginar as proporções disso, né? São pessoas arrancadas de seu mundo e que tem o mundo delas arrancado delas também, né? E que são levadas a um lugar totalmente estranho, onde elas não são mais agora humanos, mas são ferramentas. E aí depois, de repente, dizem, olha, vocês teoricamente não são mais ferramentas, as leis mudaram. E aí agora, bom, mas agora todos vocês têm obrigação moral, o dever de trabalhar aqui no nosso mundinho capitalista, e agora vocês vão ter que trabalhar por salário, e se não fizer isso vai todo mundo preso, vai tudo vadiagem, né? Todas aquelas leis que têm muito a ver com tinham muito a ver com esse comportamento, que na verdade eram várias formas de recusa, de integração nesse sistema, né? Então é muita coisa que você mobiliza para construir esse cenário que nós temos agora de violência. Então, a gente mal consegue conceber isso, né? Então, que dirá pensar reparações possíveis. E aí eu acho que entra, uma outra questão que eu acho que é uma das mais interessantes, que é, bom, e por que, que eu tenho que querer alguma reparação? Né? A reparação, ela envolve um vínculo que fica estabelecido aí entre, digamos, o opressor, né, e a pessoa oprimida, o grupo marginalizado. A gente tem que... É uma coisa super... É uma coisa realmente grotesca, né? Justamente por causa dessas situações que o anarquismo parece a coisa mais plausível de se associar à luta anticolonial, contra a violência colonial, que seja, né, ou antirracista. Também só tudo é a mesma coisa. Vejam a situação. Você pega as pessoas, tira lá do mundo delas, né, faz esses mundos se dissolverem completamente, né, cria essa coisa, essa massa uniforme, racializada, né, onde todas as antigas filiações e divisões e alianças e tudo já se perde. É claro que nada disso nunca se perdeu 100%, né, definitivamente. Muita coisa conseguiu sobreviver esse processo, apesar das tentativas de fazer tudo desaparecer. Aí você, bem, agora tem as pessoas... bom, agora a gente vai deixar vocês aí bom tempo sendo escravizadas, e os filhos e as filhas de vocês também escravizadas, e ok. E agora, de repente, a gente acabou, não quer mais isso, e agora vocês têm que trabalhar, e agora vocês vão ter que se submeter ao trabalho assalariado. E tudo isso como se fosse... A gente pensa, né, a gente tende a pensar, a gente recebe uma educação que faz a gente pensar que tudo isso parece que é uma sequência natural das coisas. Ah, se as pessoas não são mais escravas, é óbvio que agora elas vão trabalhar por salário. O problema não era justamente que elas não recebiam para trabalhar? Não era esse o problema. Né? E bem, e aí você esconde nessa narrativa, nessa forma de enquadrar os acontecimentos, o fato de que também foi necessário uma violência extrema para fazer as pessoas trabalharem. E aceitarem que trabalho assalariado fazia sentido. Porque, bem, né, a sociedade onde essas pessoas viviam antes também não envolvia as coisas dessa maneira. Né? Então você tem que convencer a força por, né, e também por integração mesmo, cultural, processo de educação, enfim. doutrinação, etc., você tem que convencer que aquilo ali faz sentido. E aí, depois que você convence as pessoas que tudo isso faz sentido, você diz assim, ah, então, e agora, se vocês quiserem uma reparação aí pela esmerda toda, então vocês têm que procurar o Estado. Tipo assim, por que eu tenho que fazer isso? Ah, porque a parte considerável dessa violência veio desse lugar, então a justiça significa que eu tenho que ir até esse lugar, me pegar o que é devido. Bom, mas por que eu vou fazer isso? Né? É uma coisa masoquista, né? É claro que as pessoas vão fazer isso, porque se o Estado aparece como o lugar próprio do político, da justiça, se é aquilo que domina nosso horizonte de possibilidades, então a gente vai lá. Mas, bom, nada disso faz sentido fora dessa construção de mundo. Né? E aí eu acho que as coisas começam a ficar interessantes justamente nessas políticas de recusa e de fugitividade que têm a ver tanto com autonomismo, né? Os italianos doidos lá têm a ver com... Anarquismo também tem a ver com certas variações de uma forma de política negra, radical, que é você, bem, olhar para tudo isso e falar, cara, isso não faz sentido nenhum, eu vou fazer uma outra coisa da minha vida, porque, pelo amor de Deus, como é que... depois de tudo isso, ainda querem me convencer de que o lugar onde eu vou conseguir resolver meus problemas... O lugar onde eu vou conseguir minhas reparações, minha justiça, o lugar onde vão consertar o que está errado é justamente esse, né? O Estado. Então, eu acho que esse é inclusive o ponto de partida dessa coisa da descolonização do cotidiano. Por quê? E aí descolonização significa uma coisa bem, bem boba, assim, é desfazer a colonização. Né? Em qual sentido? Bom, todos eles, se onde tiver, onde acharem aí colonização, acho que vai ter descolonização também. Do saber, ok, da subjetividade, do desejo, do trabalho, do sei lá o quê, sim, de tudo. Né? Não estou muito preocupado com isso. E a ideia é fazer com que essas coisas elas percam o sentido. Né? E claro, perder o sentido não é uma coisa simples, não é simplesmente eu dizer, eu, indivíduo, Victor, né, falar, ah, não faz sentido para mim. O que não faça sentido para mim é quase irrelevante, né? Não é totalmente, mas é quase. A questão é como fazer esse sentido se perder no âmbito coletivo, né? Comunitário, social, etc. E isso é um trabalho muito mais complicado. Então, quando a gente pensa nessas políticas da recusa, da fuga, fugitividade, né, nessas variadas maneiras de você olhar para tudo isso e dizer não, eu não quero ter relação com isso, eu não quero me definir através disso, eu não quero que minha política seja orientada por isso, eu não quero que meu desejo se organize em torno disso, eu não quero que isso ocupe o centro da minha imaginação política, eu não quero ter a ver com isso. Né? E as pessoas vão me dizer, bom, mas você precisa disso, você precisa das reparações e da justiça e tal, porque o dano foi feito, a violência foi realizada. Eu vou dizer, bom, não, eu não quero. Né? Ah, mas não é justo? Bom, talvez seja justo, mas ok, eu também continuo não querendo. Né? Ah, mas a gente vai te dar um dinheiro. Ok, me dá o dinheiro e eu vou fazer. Não importa. Me dá o dinheiro, vai ser ótimo, estou precisando, mas isso não vai significar nada além do fato de um mero fato de um depósito bancário, sei lá. Então essas políticas de que a gente pode chamar de políticas de destruição em geral, né, de esvaziamento, de deslocamento, né, tirar uma coisa do centro e jogar para longe, né, fazer com que aquilo que antes era o único dos mundos possíveis se torne, na verdade, um dentre muitos mundos possíveis, e dentre todos esses é um mundo bem horroroso, então a gente pode se livrar dele sem grandes problemas. Acho que é isso que está por trás da ideia de você descolonizar o cotidiano, porque o cotidiano é uma questão de mundo, de vida, né? Não é uma questão... claro, as pessoas podem separar cotidiano e várias coisas, mas o que eu penso é o seguinte: bem, se eu tenho um problema com o mundo que eu herdei, com esse mundo racializado, com esse mundo colonial, né, então a minha questão não vai se resolver se eu mudar uma partezinha dele. Se eu fizer uma dança das cadeiras e botar pessoas em lugares diferentes, lugares onde elas não deviam estar, lugares que foram interditados para elas e tal. Ok, toda forma de ascensão social nesse mundo é uma mímese colonial, onde você ascende para a oposição do senhor. Né? E é claro, pode ser bom fazer isso, pode ser possível, pode ser plausível, pode ser desejável, mas esse ainda é o mundo, né, que é um mundo dos outros, é um mundo que se tornou desejável para mim, porque, bom, minha subjetividade foi constituída aqui, né, de modo que é óbvio que eu ia ter esse mundo aqui que eu vivo, que eu habito, como desejável. Então, todo o meu cotidiano, ele vai ser uma espécie de meio de continuidade desse mundo, de reprodução indefinida dele, né? Se eu saio para trabalhar, se eu faço provas, se eu faço compras, né? A minha vida, ela se dá de tal forma que eu estou junto com, né, o resto da sociedade fazendo o mundo circular, né? A circulação normal do mundo é a sua reprodução indefinida, né? Então, a ideia de pensar a descolonização do cotidiano, ela tem a ver com essa normalidade, né? Criar uma normalidade onde a violência colonial ela não seja só uma coisa que está ausente, mas que ela seja impensável, que ela seja um absurdo, né? Que seja algo que seja imaginado um certo horror, não só um horror no sentido do tipo, eu reprovo isso, mas também um horror que faz estremecer tudo que é de mais familiar, como se deixar aquilo acontecer, ou deixar que aquilo ali comece a ser imaginado demais, por si só, já seria uma espécie de contaminação irrefreável do mundo, né? De modo que você tem que evitar isso a todo custo possível. Isso é, para mim, a descolonização. Tornar o colonialismo uma coisa que tem que ser evitada a todo custo. Tá? Então, eu acho que se começa isso sempre do pequeno. Né? As pessoas gostam de imaginar essa forma meio soviética de imaginar as coisas, né? De esperar pelo grandioso, pelo épico. E daí tudo que é pequeno e aparentemente insignificante, nada revolucionário, você descarta, porque, isso não é suficiente, falta algo propriamente, autenticamente, verdadeiramente revolucionário, então não pode isso, tem que ser uma outra coisa, essa outra coisa nunca vem, ok, mas ela vai vir, e aí fica esse drama, que é uma outra forma de manter o mundo que a gente viu sendo reproduzido indefinidamente. Essa é a coisa radicalmente contra-revolucionária da imaginação soviética. Então, nessas coisas pequenas, né, que começam sempre pequenas, né, não que devam permanecer pequenas, mas esses pequenos atos de recusa, de tirar a legitimidade de algo, de olhar para aquilo que as pessoas dizem é aqui que você tem que conseguir o que você precisa, e dizer não é aí. Esse tipo de, digamos, fugitividade, que não é exatamente você percorrer uma distância física, geográfica, de um ponto A até B, mas você simplesmente não está mais 100% aqui, né? Não está mais vivendo 100% esse mundo como se ele fosse né, como se tivesse tudo bem, né, essas pequenas coisas que vão possibilitar outras, né, maiores e maiores e maiores. Você vai pegar, bom, você vai falar, ah, os apartistas, parece que o pessoal começou já no meio de um épico revolucionário e foi dali em diante. Não, alguma coisa teve que acontecer, essa coisa foi muito pequena e muitas coisas pequenas tiveram que acontecer, né? E essas coisas pequenas, elas são isso, esses pequenos momentos em que você suspende a legitimidade do mundo que a gente vive, né? Da forma como esse mundo se organiza, os valores desse mundo, das imagens, do imaginário, né? Os objetos de desejo, as formas de desejar, as formas de subjetividade, tudo, né? Quanto mais absurdo parecer, né? Ilegítimo, grotesco e num cenário ideal simplesmente impensável, né? É esse tipo de acúmulo que produz, eu acho, uma descolonização do cotidiano, né? Ou seja, em última instância, descolonizar o cotidiano seria acabar, né, com o cotidiano que a gente conhece, ou seja, com a normalidade que a gente conhece, ou seja, com o mundo como a gente conhece, né? Então é um programa, não se fala de horrível, mas é uma leitura do mundo que não vê nele, né, um lugar de salvação, redenção, reparação, né? Pelo menos não para mim. Bom, para alguns, para parte da sociedade pode ter, né? Porque esse mundo foi construído para essa parte da sociedade, então óbvio que eles vão conseguir tudo. E aí eles tentam convencer a gente que a gente também vai conseguir essas coisas. Mas essa descolonização cotidiana que eu falo, essa descolonização cotidiana que eu falo, é uma outra maneira de falar que, bom, é preciso que este mundo como a gente conhece acabe, porque não é nele que a gente vai resolver aquele problema lá do começo, da violência colonial. Não é aqui que a gente vai restituir a humanidade dos corpos racializados. Não é neste mundo que a gente vai fazer desaparecer a raça. Nesse sentido, bom, eu sou bem nessa linha fanoniana, que eu não quero que as pessoas, que exista, né, essa convivência racial, harmonia racial, democracia racial, eu quero que não exista raça, né? Que o negro desapareça. E isso não vejo como é possível num mundo racializado como o nosso. Esse mundo ele tem que ser totalmente demolido. As coisas que fazem sentido nesse mundo aqui, elas têm que deixar de fazer sentido. Né? De forma que numa outra vida, né, numa outra sociedade, esse tipo de coisa que a gente vive cotidianamente, as pessoas olhem para isso e falem, pelo amor de Deus, o que esse pessoal está fazendo, sabe? Que coisa horrível, que mundo horroroso é esse que esse pessoal vive? Vamos trabalhar todo dia para a gente nunca ser igual a essa gente doida aí, né? Como que essas pessoas conseguem viver, vamos sair para trabalhar e vamos tomar café da manhã e vamos votar em parlamentar. E acabou de acontecer uma chacina e sei lá o quê, e mataram mais uma pessoa negra. E tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Qual o problema dessa gente? Né? Esse tipo de coisa, essa situação, ela não produz, né, como a Denise Fer, não produz uma crise ética, ou seja, uma crise no próprio ethos da nossa sociedade. Né? Não produz uma crise. Ok, vai ter uma parte da sociedade que vai dizer, ah, isso é intolerável. Mas e daí que seja intolerável para uma parte da sociedade? Isso não vai fazer desaparecer o problema. Ou toda a sociedade toma isso como intolerável, né? Ou as coisas vão continuar. Então, bem, toda essa questão da descolonização do Brasil também está ligada então, com essas coisas, essas políticas de recusa, de fuga, de deslegitimação, né, e elaboração de outras formas de estar no mundo que tornem a violência colonial uma coisa distante, é difícil de imaginar, que seja imaginada sempre em cores distópicas, né? Como se fosse aquilo que a gente tenta evitar a qualquer custo, né? E isso pensando, né? Para mim, olhar as coisas dessa forma envolve também ver que neste mundo aqui não há reforma, reparação, justiça possível, né, para dar conta do que está sendo colocado como problema. Então, é uma demanda apocalíptica, digamos assim, de destruição deste mundo. E ok, tem vários outros mundos possíveis ao nosso redor, então podemos aí tentar uma outra coisa. E aí, claro, tudo isso para mim faz bastante sentido. Existem outras, digamos, visões de mundo, filosofias políticas, além do anarquismo, que eu acho que também podem dar conta de tudo isso. Assim, né? Como eu disse, é uma relação contingente que eu faço entre essas coisas. Eu poderia fazer também com algo que não fosse anarquismo. Mas todas essas coisas que, né, para mim, elas envolvem, né, a construção, ou melhor, a destruição de uma sociedade estatista, né, que tem o Estado como o próprio da política, como a forma de organizar a política, como um objeto de desejo maior da política, né, esse lugar, o Estado. Eu acho que a maneira mais, digamos assim, segura de você evitar tudo isso que a gente pode chamar de violência colonial é justamente não tendo mais essas formas. Porque, bom, de que adianta você ter, por exemplo, digamos que a gente, no ano de 4.873, sei lá, depois de 800 governos de esquerda, o racismo tem acabado, né, nas instituições brasileiras. Não tem mais racismo judiciário, não tem mais racismo, nada. O Estado está, né, finalmente limpo disso. A polícia não é mais racista também. Conseguiram lá eles esse milagre, finalmente. Ok. Mas continua sendo uma coisa que promove desigualdade. Né? Continua sendo uma coisa violenta. Só porque não tem mais uma violência racial, colonial, não significa que é uma coisa desprovida, destituída de qualquer violência. Então, bom, por que não, né, eliminar os dois conjuntos de violência, ou pelo menos lidar com os dois conjuntos de violência simultaneamente, a violência colonial e a violência, digamos, estatal em geral, sabe? Não sei qual outro nome. Até porque existem todas essas outras violências que não são, não tem a ver com raça, né? E é como a Butler diz, é quase impossível você imaginar uma violência hoje que não esteja, onde o Estado não esteja envolvido. Então, pô, é complicado falar em combater a violência, fazer desaparecer certas violências, sem lidar com o fato de que tem um lugar ali onde isso está vindo sem parar e que está promovendo isso mais do que qualquer outro lugar. Então, é claro, dá para separar as coisas, dá para separar, né, anarquismo e uma luta anticolonial, dá, né? Mas dá para separar isso, né, uma luta anticolonial de uma luta antiestatal, aí já é um pouco mais complicado. Mas é óbvio que um monte de gente vai dizer que dá. Mas aí, bom, paciência, né? Faz aí, lá em 4.834 a gente se encontra lá, depois de 800 governos de esquerda, para vocês resolverem o problema. Eu vou ficar esperando essa gente fazer alguma coisa, e não está dando muito certo, né? o pessoal não consegue se decidir como é que vai fazer porcaria de frente ampla e quer dizer que vai resolver problema de violência, sei lá, policial. Ah, os caras estão sacanagem. E é isso que eu queria dizer. Porque pensando em alguns elementos, algumas coisas, né? Um pouco nessa dicotomia entre, por um lado, uma coisa apocalíptica, né? Que fala, né? Uma destruição dessas formas de se relacionar, né? É um abolicionismo de raça, né? Que, em sua última instância, implica em abolir as outras relações, inclusive as relações do Estado, mediadas pelo Estado. E essa ideia, por outro lado, de uma recusa, uma intervenção calcada na questão da vida cotidiana, né? Já falou várias vezes no Fagulha sobre vida cotidiana, e em parte eu também entendo algumas dessas questões que tu levanta sobre esse eterno porvir, né, de algumas propostas. Tu fala de um imaginário soviético, mas ele não deixa de ser um imaginário plataformista também, né, dentro do anarquismo, né? Primeiro precisa resolver as grandes lutas para depois resolver algumas dessas questões, ou ainda, né, uma vez que a gente resolve as grandes lutas, uma vez que a gente cria uma grande frente anarquista ou algo do tipo, a violência racial ou a violência colonial vai magicamente se dissolver, né, no ar, né? Mas por outro lado também essa questão da vida cotidiana, por mais que muitas vezes seja tomado de uma maneira muito caricata, né, pelo pessoal anarquista de uma vertente um pouquinho mais plataformista, né? Por exemplo, vai fazer algumas leituras bastante superficiais daquele texto do Xin, né? Quer dizer, de repente, quando a gente fala dessas recusas na vida cotidiana, não está necessariamente falando de um anarquismo estilo de vida, né? A preocupação central, me parece, do Bookchin ali, muito mal formulada, era que essas coisas são muito facilmente cooptadas, né? Quer dizer, quando a gente fala em estilo de vida é tudo que o capital quer, né? Como que é essa questão, né? Não é uma coisa meio liberal isso aí? vão te chamar de pequeno burguês, né? A gente é chamado disso tantas vezes, eu já não sei nem o que significa ser chamado. Né? Pequeno burguês para mim. Eu realmente não entendi até agora. Né? Pequeno burguês para mim é dono de padaria, né? Eu queria ter uma padaria, mas. Pô, pode crer, mas. Mas, enfim. Essa maneira de conjurar um tempo em que tem um antes não revolucionário e um depois propriamente revolucionário. Então, isso gera esse amanhã, esse porvir que nunca vem. E ele nunca vem não porque as condições estão ruins, as condições materiais, ou sei lá que coisa, que diabos as pessoas inventam para dar as desculpas dela. Mas, enfim, as coisas não vêm porque elas são feitas para não ver, porque a ideia é que o depois seja sempre o depois. Né? Não é que o amanhã ele vai se tornar o hoje, depois ele vai se tornar o ontem, e aí a gente vai já estar agora a gente vai estar na revolução. Não, é feito para que o revolucionário seja sempre amanhã. Né? E por que isso? É porque, bem... Eu estou vivendo num mundo que eu reconheço como sendo extremamente violento, né, colossalmente desigual, uma desgraça sem fim, e eu quero que isso seja transformado radicalmente. Aí eu olho ao meu redor e olho para as pessoas e digo: ah, não, está todo mundo alienado. Aí vem alguém e faz alguma coisa e eu digo: ah, não, isso não é o suficiente. Aí vem outra pessoa e fez outra coisa e eu digo: ah, não, isso daí não é revolução. Ah, não, ei, você leu Alto Cé? Sai fora. E aí, bom, veja, nada é suficiente. Né? Eu poderia, eu fico às vezes, porque eu tenho umas ocupações meio ridículas, mas eu fico vendo como certos discursos se repetem ano após ano, após ano, após ano, após ano, vindo das mesmas pessoas. Não vou dizer assim: olha, essa pessoa aqui passou os 10 últimos anos dizendo que nada é suficiente. Essa pessoa vai ser satisfeita. Quando que ela vai se satisfazer? Né? É essa que é a questão. Você vira para a pessoa e diz assim: ok, quando é que você vai ficar, né? Quando é que você vai se satisfazer? É óbvio que a pessoa vai dar alguma resposta, ela vai dizer, ah, é só ler lá o livro da teoria revolucionária. E aí eu vou dizer, ok, então quando as coisas começarem a acontecer, igual está escrito lá, aí você vai ficar de boa, sim. E aí vai acontecer as coisas igual está no livro lá, e a pessoa vai dizer, não, não está igual no livro. Essa é uma interpretação errada, essa interpretação não é revolucionária. Porque o ponto todo é dizer que nada está acontecendo. Eu acho que a única postura saudável diante disso é dizer tudo está acontecendo. Tudo que a gente precisa que aconteça, já está acontecendo ao tempo todo, está acontecendo ao nosso redor, e se tem algum problema aqui, não é no outro, mas é um problema no seu, na sua forma de visualizar o que está ao seu redor. Né? Porque, bom, as pessoas elas não estão vivendo uma apatia infinita, e muito menos elas estão o tempo todo engajadas em atos liberais que só continuam a vida como a gente conhece e ninguém está fazendo nada autenticamente revolucionário. Né? As pessoas estão fazendo o que elas podem fazer, e se a resposta a isso é olhar para uma pessoa e dizer não, você não é suficiente e eu vou virar as costas para você, né? E se a resposta é essa, ao invés de oi, você está precisando de alguma coisa, eu posso me juntar a você, né? Olha a diferença enorme que existe. Se a minha resposta é simplesmente virar as costas, então do que é que diabos eu vou reclamar da revolução que não vem? Do povo que é alienado, do povo que é apático, sei lá o que diabos que eu vou inventar dessa vez. Né? Então, para mim, a questão é muito simples. Assim. Se algo não está te parecendo, digamos, muito adequado, se você tem uma... Ora, se junte ali, né? É claro que não dá para fazer isso o tempo todo. E às vezes, se juntar certas coisas, pode ser uma perda de tempo. Se juntar outras, pode ser melhor. Enfim, isso é uma coisa a ser decidida a cada, né, sendo avaliado a cada momento. Né, não é? Não é uma coisa, digamos, a dada a priori. Né? Então, é preciso fazer. Né? E é claro... Alguém pode dizer, bom, mas se está tudo acontecendo, tudo que a gente precisa que aconteça está acontecendo, e a gente continua dizendo que a gente vive num mundo que a gente quer que acabe, então está faltando alguma coisa aí. Ah, sim, sim, está faltando alguma coisa. Mas essa coisa não é uma falta num sujeito, num tipo de sujeito, como, por exemplo, o povo enquanto um sujeito. Né? É uma falta no sentido de fazer certas coisas se encontrarem, de fazer certos acúmulos acontecerem. Agora, não está faltando nada de essencial, é esse que é o meu ponto. Né? Não está faltando nada que vai fazer finalmente a linha entre o revolucionário e o não revolucionário ser atravessada, porque essa linha ela não existe. Essa linha ela só pode, ela é produzida, e a gente bota essa linha onde a gente quiser. Isso, e eu estou dizendo, bom, ok. O que as pessoas estão fazendo para mim está suficientemente revolucionário. Eu vou me juntar a elas daí. E aí? Né? Melhor do que ficar em casa dizendo que não nasceu uma porcaria de um novo Lênin aí. Né? Então, é claro, a gente tem coisas acontecendo no nível, né, de maneiras atomizadas, individualistas, egoístas, etc. Bom, assim é o mundo, né? Eu sei lá, eu posso garantir que tudo que eu fiz politicamente foi totalmente desprovido de qualquer forma de egoísmo, de interesse próprio, né? Eu sei lá. O pessoal precisa de um pouco de psicanálise para falar de política, não sei. Mas o que. Por outro lado, aí tem esse risco, né? Essa coisa do estilo de vida, porque aí você começa a se aproveitar de que as coisas começam pequenas. Né, e tem esse caráter cotidiano, e aí você começa a transformar coisas em outra. Né? Eu acho que é esse que é o verdadeiro problema do lifestyle, do anarquismo de estilo de vida, em termos de como ele é capturado, etc, etc. Né? É quando você começa a se relacionar com as coisas como se aquilo aí fosse uma espécie de produto político, né? Uma coisa... porque veja, se eu organizo uma assembleia de maneira horizontal, né, se eu organizo entre aspas, se eu estou com pessoas organizando uma assembleia horizontal, isso é uma coisa cotidiana, isso não precisa ser um grande evento nem nada, pode ser uma coisa absolutamente normal. Ah, sempre foi assim. A gente sempre achou que essa fosse a maneira mais orgânica, natural, etc., de fazer as coisas e tal. Então você pode tratar... isso é uma maneira de tratar as coisas. Essa coisa do estilo de vida começa a me parecer um problema quando você começa a entrar numa coisa meio de propagandear aquilo, né? De aumentar o valor daquilo ali para aquilo ali parecer, mais não mais revolucionário do que é, mas para que aquilo ali pareça revolucionário. E eu acho isso esquisito, porque eu não consigo imaginar coisas que sejam revolucionárias que sejam feitas de maneira solitária, né? Aliás, eu não consigo imaginar política que seja feita de maneira solitária. Então, se uma pessoa sai todo dia de casa, sei lá, andando de bicicleta, carregando um pão vegano na cabeça e umas mandalas penduradas e dizendo, ah, eu fiz a minha revolução interior e é isso daí, e é isso que é a parada, eu posso dizer, cara, beleza. Pra mim isso não tem nenhuma relação com política. Aí ele vai dizer, ah, tá vendo, você tá traçando aí a linha entre político e não político, entre revolucionário e revolucionário. Ok. Né, acontece. Mas... o que eu quero dizer realmente é o seguinte, eu não vejo política, né? É claro que se você fala, só de falar política, isso já significa que você está pressupondo que tem coisas que não são política, né? Da mesma forma que falar em algo revolucionário, você está pressupondo um não revolucionário, né? Então, para mim, o limite pode ser bastante, né? É um espaço bastante amplo do que pode ser revolucionário e tal. A minha preocupação não é... a minha preocupação não, é sempre com essa questão da suficiência, né? De você dizer, ah, isso aí não é suficientemente revolucionário. E aí quando aparece essa figura do estilo de vida, não é que aquilo ali não seja suficientemente revolucionário. É que aquilo ali eu acho que é uma outra coisa. É a pessoa vivendo a vida dela e transformando a vida dela numa espécie de produto político. Tem uma coisa meio mercadológica. Eu não sou muito bom de falar nesses termos. Toda vez que aparece coisa de economia, eu pulo nos livros. Acho um porre. Mas, enfim. Os situacionistas talvez podem explicar isso aí pra mim. Mas tem alguma coisa ali de meio que de um espetáculo, né, que a pessoa está vivendo, não sei. Está definindo uma autenticidade ali através do consumo dessas coisas. Né? Então, para mim, não é uma questão de ser revolucionário suficiente ou não. É que essa pessoa só está escolhendo viver a vida dela de uma maneira. Né? E beleza, ela pode de viver dessa maneira. Mas não é algo que eu quero para mim, né? E toda vez que eu me aproximo de algo nesse sentido, eu me sinto extremamente vazio, eu me sinto uma espécie de farsa ambulante. Não quero dizer que essa pessoa é uma farsa, vazia e tal, mas eu me sinto assim, né? Então eu acho que é simplesmente uma questão de que, olha, o que é que você aí do estilo de vida esteja fazendo, não sei, não tem apelo para mim. E quando... eu acho que eu estou me aproximando disso, sinto certo, uma coisa ruim, né? Eu não quero isso na minha vida. Eu prefiro ser totalmente um vendido para o sistema do que ficar fazendo essas coisas, né? Agora, para mim, a discussão sobre algo revolucionário, ela começa em outro âmbito, em outro registro, né? Não das escolhas que uma pessoa faz, né, das coisas que acontecem nos encontros entre corpos, né? É aí que eu estou olhando para ver as coisas, né? Alguém pode dizer, ah, isso é problemático, mas não, paciência, né? Eu não posso olhar para tudo e dizer, ah, tudo é revolucionário, porque se eu fizer isso, bom, o que eu estou fazendo de relevante? Né? Eu estou dizendo, tudo é revolucionário, pô, grande merda, então nada é. Aí começa toda essa discussão, né? O que importa para mim é que se você vai pensar em algo revolucionário ou não, aquilo ali tem que ter alguma coisa a ver com a sua potência de agir, com a sua relação com os outros e com as coisas em conjunto que você pode fazer com esses outros. Então, se eu olho para uma manifestação na rua e digo, ah, isso não é revolucionário, e fico longe daquilo ali, né? Eu estou me privando de estabelecer um vínculo ali, estou me privando de um encontro. Eu estou fazendo o que com isso? Eu estou fazendo melhor, né? Eu estou indo fazer uma outra coisa que vai resolver o problema, que eu acho que eles não estão resolvendo. Eu estou indo fazer a verdadeira evolução? Não estou. Então, bom, qual é o objetivo dessas coisas, né? Agora, uma pessoa que tem um estilo tal de vida, bom, essa pessoa está dizendo que ela não vai mudar o mundo, né? Por que ela chama não mudar o mundo de evolução? Eu não sei. Isso é o problema dela. Lida lá com, sei lá, na sua meditação. Mas essa pessoa está, pelo menos eu vejo assim, né? Para mim, essa pessoa está explicitamente dizendo, olha, para mim a questão é o estilo de vida, né? O modo como eu vivo eu. Né? O modo como nós dois, nós três, nós quatro, nós 20, nós 2000. Né? É o modo como eu vivo. Né? E aí eu digo, beleza, ok. Né? Isso é uma coisa liberal? Se lá ser liberal, talvez seja. Né? Porque é individualista? Né? Pode ser, tá? Tem outras formas de individualismo. Não sei. Quando eu estou falando em descolonização, em cotidiano especialmente, eu estou falando de algo que, onde não existe esse eu, nesse sentido. Né? Eu estou falando de uma coisa coletiva. Né? Não numa coisa coletiva que apaga toda a individualidade, tal, esse velho medo do totalitarismo comunitário, comunista, essa coisa. Né? Até porque, bem, sei lá por que as pessoas se preocupam tanto com isso. A gente vive coisas piores em organizações coletivas que tem pouco a ver com isso, né? E que afetam muito mais a nossa vida e a nossa individualidade. Então, quando eu estou falando de cotidiano, estou falando de algo que não é possível com uma pessoa, né? Isso que eu digo, olha, é irrelevante que eu tenha tal e tal crítica, é irrelevante que eu, Victor, acredite que tal e tal coisa. É irrelevante que eu consiga imaginar muitos outros mundos para além desse aqui. É irrelevante que eu não esteja tendo a minha limitação, a minha imaginação limitada à realidade vigente. É irrelevante que eu tenha horror à normalidade cotidiana deste mundo aqui. Porque se é uma coisa minha, então eu não tenho muito o que fazer sobre isso, né? Porque não é um problema individual, é um problema coletivo, social, estrutural, etc. Então, para mim, essa é a maneira de ver a questão da cotidianeidade, é pensar justamente no modo como as coisas se conectam, e não no modo como eu vivo a minha vida, as minhas escolhas, o meu estilo de me vestir, de escrever, meus trejeitos discursivos, as minhas ideias idiossincráticas sobre política, arte, revolução, não, nada disso importa. Até porque as coisas que realmente importam são aquelas que vão ser produzidas ali no encontro com outras pessoas. Né? E para mim esse tipo de coisa mais estilo de vida é algo que não está dialogando com isso, não está assim, não tem a ver com isso, né? É uma pessoa lá fazendo, sabe os deuses o que ela está fazendo, e satisfazendo seus desejos, gozando com isso e tal. Beleza. Eu, quando estou pensando no cotidiano, estou pensando, né, em algo que não tem a ver com os meus desejos, né? Até porque quando eu encontro uma outra pessoa, ou várias outras pessoas, eu não posso esperar que algo seja feito politicamente e que eu permaneça exatamente a mesma pessoa depois disso. Não pode acontecer, mas se eu esperar isso, é um problema, porque eu tenho que estar numa espécie de abertura para que meus desejos sejam modificados, né? Para aquilo que aparece como interessante, desinteressante, valoroso ou não, significativo ou não, bom, belo, bonito, justo, o que quer que seja, né? Que essas coisas mudem. Porque senão a gente entra numa de, então eu desenvolvi aqui a minha teoria da sociedade revolucionária do futuro e eu já estabeleci aqui um programa revolucionário de como a gente vai atingir, e agora é só uma questão de convencer os outros de que eu estou de posse da representação correta do futuro, que eu estou de posse da teoria revolucionária apropriada, que vai gerar ação revolucionária apropriada. E aí eu tenho que perturbar os outros e condenar todo mundo que não concorda comigo. Bom, se eu estou chegando com tudo isso pronto, né, para mim, aliás, isso daí é a mesma coisa que esse negócio de estilo de vida. Está, né, tudo pronto lá, isso é uma coisa sua, isso é uma pira sua. O que isso tem a ver com os outros? Né? Isso aí foi produzido no encontro com outras pessoas, né? Então é uma coisa sua, isso é problema seu. Né? Ah, mas é... Ah, ok, tá, beleza. Né? Por isso que eu não gosto muito de falar de futuro, inclusive, né? As pessoas... Quer dizer, não é que eu não gosto de falar, eu tô sempre falando de futuro, mas as pessoas estão perguntando, tá, então como é que a gente faz, qual é o futuro ideal? Eu sei lá qual é o futuro ideal, eu tenho que conversar com as pessoas. Eu tenho que encontrar as pessoas. Esse futuro não é o meu futuro, né? A gente tem uma tendência, uma tentação mesmo, assim, eu digo tentação... Eu não estou livre disso, 100% livre disso, acho que ninguém está. Mas a gente sofre uma série de tentações, e uma delas é de ficar pensando nessa coisa de uma solução que é pensada individualmente para uma série de problemas. Né? Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas em cursos, em palestras, um monte de coisas, as pessoas estão falando algo de crítico, digamos assim, a essa sociedade, etc. E aí chove essas perguntas. Tá, e como é que a gente faz? E como é que é a sociedade? Qual é a alternativa e tal? Como se um indivíduo tivesse a capacidade de responder isso. Né? Claro, muitas vezes os indivíduos respondem, mas para mim isso é ficção. Né? Como é que... né? Então tem coisas que acontecem entre aí. Então todos esses programas revolucionários fechados... Toda essa ideia de uma outra vida que se fecha num estilo, né, uma coisa de estilo individual, de uma vida, de uma coisa interior, né, tudo isso são coisas que estão prontas, que estão fechadas, digamos assim. Né? Eu tenho interesse pelos esses espaços entre uma coisa e outra, pelos intervalos, pelo tempo suspenso ali e aqui, pelo espaço que se figura, né, e abre ali uma outra possibilidade, e algumas formas de anarquismo, bom, de fato, ridicularizam muito isso, né? Não é só os soviéticos, mas eu realmente não sei o que mais você vai fazer, vai ficar entrando numa pira perfeccionista, esperando uma coisa que não está vindo, né? Quantas vezes esse não vivo tem que ser experimentado até você desistir? Então, eu realmente não consigo ver qualquer coisa de interessante que saia dessa constante divisão entre um amanhã revolucionário e um hoje que ainda não é e que vai, né, que para ser precisa que aconteça tal e tal coisa. Assim. Para mim as coisas estão acontecendo e estão acontecendo em vários sentidos. Elas estão acontecendo quando as pessoas estão no campo organizando a produção de outra maneira. Elas estão acontecendo quando estudantes fazem ocupações temporárias em escolas. Elas estão acontecendo né, tanto de maneira mais temporária e precária, como também de maneira que dura mais. Né? Elas estão acontecendo em todos os lugares, elas estão acontecendo nas pequenas sabotagens do local de trabalho, aquela coisa meio crime think, né? Dia de roubar coisa do trabalho. Sabe? Elas estão acontecendo na greve. Né? Então tem coisas acontecendo. Assim. Se você faz essas coisas se encontrarem, outras possibilidades surgem, outras capacidades são descobertas, capacidades que a gente sempre teve. Então, eu acho que por questão de princípio, não de verificação empírica, mas por questão de princípio, eu penso que as capacidades que nós precisamos, nós já temos, por mais que a gente não veja elas desde sempre, que as coisas que precisam acontecer para que tudo comece, né, para que tudo, enfim, comece já estão acontecendo, e acontecem diariamente, é só uma questão de você se juntar sempre, né, ao que está acontecendo. Se o que está acontecendo não é o ideal, ok, Mas se você não juntar nada que está acontecendo, você vira um mero comentador do mundo, né? Comentador de luta de classes, espectador da polícia, sei lá. Né? Então, deve ser uma coisa prazerosa, né? Mas me deixa um pouco entediado isso. Então, é por isso que eu falo de formas de visualização. Né? Se eu olho ao meu redor de tal forma que eu não vejo uma insuficiência, uma falta nos sujeitos engajados politicamente, né? Isso me leva a lugares bastante diferentes. Agora, se eu olho para uma pessoa e digo, ah, você não é autenticamente revolucionário e eu vou desprezar o seu movimento, e tem gente que consegue fazer isso até com, sei lá, pessoal enrojado, pelo amor de Deus, né? Ou com os zapatistas, imagina se esses caras não são revolucionários, eu tô perdido, né? Aí eu não tenho esperança de mais nada, eu vou ficar em casa mesmo. Então você olha essas coisas e diz que falta, isso te leva a alguns lugares. Então a minha questão é sempre assim, para onde, né? Para onde a gente é levado quando a gente vê as coisas de tal ou tal maneira? É uma questão, vou dar a representação correta da violência colonial, do anarquismo, da revolução, da política, da arte, etc, etc. Mas onde é que isso está levando? Porque eu vejo muitas coisas aí que são ideias interessantes, coisas que parecem, inclusive, eu falo, pô, plausível, parece que é isso mesmo. Mas para onde isso está levando? Pô, não é para esse, não é para essa direção que eu quero ir. E, bom, só para terminar, então, a questão do, né, do liberal, eu acho que existe essa, isso que eu chamo de imaginação soviética, né? Tudo que é pequeno é liberal, né? Tudo que é pequeno é individualista, o que é esquisito, né? Porque as coisas elas têm que começar com indivíduos, né? Não tem que outra coisa pode dar início a qualquer coisa, né? Imagina um escravo lá na plantation, como na autobiografia do Frederick Douglass, em que ele está olhando as coisas acontecendo e se pergunta finalmente, né, por que, que essas pessoas são né, assim e eu não? Por que, que eu sou um escravo e aquelas pessoas ali são uma outra coisa? Né? Essa percepção ela é o ponto de partida ali. A partir dessa percepção, uma série de outras coisas vai acontecendo, se acumulando até o ponto em que, de repente, você já está no momento da vida dessa pessoa em que ele não é mais um escravo e está discursando ali para um monte de pessoas dele, né? Colocando questões sobre, né, racismo nos Estados Unidos, etc, etc. Então, se não vai começar pequeno, não tem de onde começar. E normalmente o pequeno é tido como o liberal, o que é bastante curioso, porque a forma liberal de imaginar a política, ela tem essa tendência a ver as coisas muito de cima, né? A ver do ponto de vista das instituições, do Estado, dos grandes homens, dos grandes líderes e essas porcarias todas. Né? A história, como ela é contada, segundo a perspectiva liberal, é essa história de como todas essas coisas grandiosas terminaram numa coisa mais grandiosa ainda, que são as instituições que nós temos. Nossa democracia, blá, blá, blá, blá, e tudo isso daí. Mas, por outro lado, a gente tem essa outra coisa que é ficar dizendo que tudo que é pequeno demais é liberal, porque é pequeno, então é individual. É porque você não está vendo um exército de pessoas com 200 mil pessoas tomando os meios de produção. Bom, mas e como é que você formou esse exército em primeiro lugar? Não foi enchendo o saco das pessoas dizendo, ah, isso daí não é revolucionário. Não, né? Então, né, as coisas começam assim, num plano individual. Mas se elas se restringem ao individual, aí é outro problema. Realmente, aí eu vou dizer, sim, eu acho que é um problema se tudo se restringe ao individual. Eu quero saber de encontros entre indivíduos. Né? Eu quero saber do que fulano acha, critica, pensa ou faz. Nem o que eu acho, deixo de pensar, imagino, não imagino, escrevo. Eu não estou interessado em mim mesmo, politicamente. Nem nos outros indivíduos. Eu quero saber o que vai acontecer quando as pessoas se encontrarem. Né? Então, é claro, quem quer ver liberalismo, sempre vai ver, né? Tem gente que vê liberalismo até em, enfim, luta armada contra o Estado, sei lá, mas aqui, as pessoas querem ver liberalismo em tudo que elas querem é, que fique longe delas, assim, né? É, para que não haja nada mesmo, nunca nada de revolucionário no mundo. É, agora, de fato, isso não significa também que a gente possa simplesmente negligenciar, inclusive, todo o acúmulo de crítica à ideologia, né? De ver como é, imaginário liberal toma conta das coisas, de pensar questões de assimilação, de apropriação, do modo como o próprio sistema subverte as coisas. Né? Isso não significa deixar de pensar as várias maneiras como a gente individualiza problemas, né? Como a gente adota esse misto, às vezes, de moral liberal cristã. E tudo isso, né? Tudo isso ainda está valendo. Né? E a gente vai, às vezes, cometer, fazer coisas que podem ser acusadas de individualismo e tal. Então, é óbvio que a gente vai fazer coisas que lembram a ideologia do nosso mundo, porque a gente é formado disso. Né? É, a gente não caiu do céu que nem como uma nave alienígena. Ei, gente, esse pessoal aqui está vivendo aqui sobre a ideologia liberal, mas a gente não tem nada a ver com isso, não. Então, tudo que a gente faz está tranquilo. Isso não existe. Né? Por um outro lado, é preciso essa disciplina, digamos assim, essa atenção, esse cuidado, essa, é, né, não, é preciso não ser negligente, né, ter uma certa sensibilidade também para a gente perceber como as coisas que a gente está fazendo coletivamente, né, individualmente não importa, coletivamente, estão sendo, digamos, esterilizadas, estão tendo seu poder anulado pelo mundo, né, pela normalidade aí, como essas coisas estão sendo. Isso é, infelizmente, isso é inevitável, né? Acontece o tempo todo. É isso daí, sociedade do espetáculo. Não fui eu que criei essa merda. Então, vai acontecer. Então, é preciso lidar com isso, ter uma atenção, né, uma sensibilidade, por aí vai. Agora, também não dá para ficar olhando para tudo que acontece e dizendo: ah, não, mas não vai dar certo porque vai ser assimilado por isso. Ah, não, mas isso daí é liberador. Ah, não, mas isso daí é só uma pessoa. Tem que ter uma certa generosidade, né? Porque senão realmente nada acontece. É porque a primeira tarefa de todo e qualquer movimento revolucionário é distribuir carteirinha, né? Isso é fundamental. Assim. Tem, imagina, a gente não pode construir sem a gente definir quem que é. Ou não é, tá dentro do estatuto das carteirinhas. Aliás, diga-se de passagem, depois dessa fala, tua carteirinha tá revogada. Não, eu acho que é... Eu já devo ter perdido tanta carteirinha, tanta coisa. É foda. Mas é isso, assim. É óbvio que né, tem coisas que eu vou falar que vão parecer estranho para certas formas de pensar, mas então... Bom, mas é essa que é a ideia, é que parece estranho mesmo, ou não, né? Não importa, assim. Eu quero saber o que está sendo feito a partir de cada coisa. Né? E como tu disse num outro lugar, né, Vitor, numa outra fala tua, que não existe emancipação com o programa, né? Pois é. Resumindo um pouco. É, algumas pessoas vão dizer, aí eu tô fora desse programa, então paciência, né? Sim. Ok, tem um monte de gente aí sem programa, eu tô com elas. Né? Uma coisa é assim, vocês podem tirar todas as carteirinhas, mas sozinho eu não tô. É, eu acho muito curioso, porque se a gente for reduzir uma ética mínima anarquista, né? É a ideia, sei lá, mais ou menos de prefiguração, né? A ideia de que não é possível construir uma sociedade não autoritária por meios autoritários, e aí, portanto, os meios pelos quais a gente chega lá tem que ser mais ou menos aquilo que a gente vislumbra, né? Então, quer dizer, não tem tanto um futuro, né? Só vai acontecer quando a gente chegar lá. A gente tem que reconstruir, desconstruir e destruir essas relações é no aqui e agora, né? Claro que que existe uma limitação em tudo isso, né? Mas essa eterna espera, assim, né? É tipo aquela piada que o pessoal faz com o China comunista, né? Não, não, galera, peraí que 2100 vai rolar, tá? Né? Pra mim é a mesma lógica, sabe? É engraçado, porque ontem mesmo olhou uma matéria que era tipo assim, ó, e era daquelas mídias que são marcadas como né, mídia afiliada ao Estado chinês. E a matéria era, olha, jovens estão cansados de capitalismo, estão andando mais. Ué, como é que os jovens estão cansados disso se eles estão vivendo no paraíso socialista? Entendeu, hein? Coisa estranha pra acontecer no socialismo, né? Mas é isso, né? Todos os exemplos que a gente tem e que são meio que transformados em programa, né? Coisas que aconteceram, a gente organizou as coisas dessa maneira, então vamos dizer que esse foi o problema. Tudo isso envolve muita manipulação, digamos, temporal, digamos assim. Porque não existe. As pessoas acham que a revolução lá soviética aconteceu porque as pessoas estavam com um monte de programa, né? De sei lá quantos pontos debaixo do braço. Não, estava acontecendo um monte de coisa lá. E uma parte das pessoas envolvidas ganhou, digamos assim, né? Ascendeu ao estado e, bom, começou a definir as coisas de outras maneiras, né? Mas chega a ser meio esquisito pensar que todo mundo que se envolveu naquilo ali tinha um programa de futuro, da sociedade de futuro e tal. Algumas pessoas tinham, claro que tinham, né? Essas pessoas que tinham acertaram, sei lá, talvez, né? Mas tudo fica meio esquisito, né? Uma coisa meio futurologia. E, bom, normalmente essas coisas vêm de livros escritos individualmente, né? Às vezes não, mas, normalmente, né, essa experiência mais recente que eu tenho. Agora, se fosse, por exemplo, uma situação que eu me junto com 100 pessoas para descrever um grande manifesto da sociedade futura, aí já parece uma coisa mais interessante, né? Mas, bom, isso nada vai ser para mim além de uma expressão de um desejo. Fazer as coisas é outra, assim. A gente não vive dando de texto. Né? Bom, vamos encerrando, então. A gente costuma... claro que a gente precisa de um espaço muito mais amplo para destrinchar e discutir várias dessas questões e várias dessas ideias, né? Então já fica claro o convite para a gente desenvolver num programa futuro algumas dessas questões, né? Mas como os tempos são limitados também, a gente precisa ir encerrando, e aí a gente costuma encerrar normalmente com indicações, né? Com dicas culturais ou coisa que vale. Então, começando por ti, Vitor, se puder indicar aí pro pessoal, os ouvintes, sei lá, livro, filme, cor de pintura de parede, qualquer coisa que você acha que pode avançar a discussão, a gente pede aí esse favor. Eu posso recomendar algumas coisas que de onde vieram, né, parcialmente algumas coisas que eu falei. Um deles é o livro Crítica da Razão Negra, do Achille Mbembe, que tem tradução para português, né, publicado pela Emmanuel, que eu acho que é um livro fantástico, assim, e eu acho que ele leva a discussão sobre raça para uma coisa bastante, né, para um lugar bastante interessante. Fragmentos de Antropologia Anarquista, do David Graeber, e o Sociedade contra o Estado, né, do Glass, são duas inspirações constantes quando eu penso... Quando eu tento pensar assim, né, esses vínculos entre anarquismo e outras sociedades que já estão aí, né, que, como as sociedades indígenas, ameríndias e tudo mais... Filme, eu não sei se eu tenho um filme que eu recomendo. E também, bom, eu posso recomendar o livro que eu mesmo organizei. Se chama Experimentos de Filosofia Pós-Colonial. Está sendo vendido pela editora Filosófica Politéia. Tem Né? Eu organizei e escrevi um texto também, um texto sobre aquilombamento, imaginário. E tem uma coisa que eu recomendo, é um livro que eu estou lendo, ainda não terminei, mas que eu estou amando, que é o Afro-Pessimism. Não tem tradução para o português, né? Mas é um livro fantástico, assim, ele é tipo uma coisa autobiográfica, com esses momentos em que certas elaborações teóricas vão sendo feitas em cima desses, né, eventos da própria vida do autor e tal, do Frank B. Wilderson. Eu não sei se fala Wilderson ou Wilderson, não sei. Terceiro. Né, Afro-Pessimism. É um livro que eu acho eu não vou dizer que me influencia muito, porque ele é um livro onde basicamente eu estou encontrando um eco de muita coisa que eu tenho pensado, né, especialmente a partir do Lumbê, do Fanon, dos trabalhos da Denise Ferreira, né, e agora lendo do Fred Motten. O Fred Motten e o Stefano Harden têm também um livro chamado... É uma coleção de textos chamada The Undercommons. Está sendo traduzido. Não sei quando vai ser lançado em português. Né, talvez esse ano, talvez ano que vem. Né, tem um outro livro do Fred Motten que vai ser lançado também esse ano, eu acho, traduzido. Agora não lembro. Mas são autores que eu recomendo bastante. Que são as pessoas que, bom, tem, com quem eu tenho feito meus diálogos imaginários já há um bom tempo, e isso tem influenciado muito o modo como eu tenho pensado essa questão da violência colonial. Então eu recomendo isso daí. Massa. Dance? Vou recomendar um texto que foi, inclusive, que eu conheci esse texto até através do Vitor, que é da J. Mombassa, né? Que ela... O texto veio o tempo em que, por todos os lados, as luzes desta época foram acendidas. Então, que eu acho incrível esse texto, assim, acho que é... E, bom, e todo o trabalho da J. Mombassa, acho que vale a pena conhecer, quem... puder pesquisar um pouco sobre, acho que vale muito a pena. Sim, perfeita essa lembrança. Que eu mesmo devia ter tido. Mas ele tem muito a ver com tudo isso. Essa coisa, né, do mundo, do fim do mundo, da herança, da violência colonial, etc. Bom, eu vou recomendar um texto. É curioso, porque ele é um texto... do Pedro Ribeiro, né? Que é um texto, enfim, de um brasileiro, mas que ele foi publicado pela primeira vez nas gringas, né? No Black Anarchist Reader da Black Rose Anarchist Federation. Tá traduzido, aliás, quem fez a tradução fui eu, diga-se de passagem, foi publicado lá na Biblioteca Anarquista Lusófona, que é o Senzala ou Quilombo, reflexões sobre o APOC, anarquismo... Anarchist People of Color, né? E o destino do anarquismo negro, né? Que é curioso porque é um texto de um brasileiro trazendo discussões sobre Palmares, quilombo, e a metáfora, né, do quilombo como uma forma de pensar esse lugar do colonial dentro do anarquismo, e que pouco repercutiu aqui, na verdade, porque ele apareceu pela primeira vez nas gringas, né? Então, acho que é um texto curtinho, vale a pena ler. Qualquer erro e má compreensão é erro de tradução meu, tá? Então, é isso. Mais alguma questão, gente? Algum último recado, alguma coisa? Não, de minha parte, só agradecer imensamente o Vitor, né, sempre muito potente ouvir o Vitor, gosto muito de ouvir, de ler as coisas que ele escreve, e obrigada por ter tirado esse tempo para falar com a gente. Eu que agradeço, eu adoro, como eu disse, eu tenho Mercúrio em Gêmeos, né, então ficar falando aqui sozinho para uma tela de computador, para mim tá ótimo. Mas também carteirinha caçada poder... a parte da astrologia é... já fui caçado 200 vezes, né? E também poder conversar, né, sobre essas coisas. Bom, com o tempo quarentenado, fica cada vez mais difícil ter essas conversas. Assim, que seriam conversas que, sei lá... né? Bom, tudo bem, vocês moram longe. Sei lá, eu não encontro vocês no meu cotidiano. Mas é um tipo de conversa que eu teria, sei lá, né, na rua, digamos assim. Não necessariamente em casa, em mesa de bar, em ponto. Sim. E é muito bom poder conversar essas coisas e ouvir vozes, né, de outras pessoas. E isso também ajuda muito, né, é bastante estimulante. É bom para manter a cabeça ocupada. E também agradeço também pelo convite, né, pela confiança de que eu poderia vir aqui e falar alguma coisa interessante. Não, foi ótimo. Indigna de ser gravada, se bem que sei lá, pode nunca ir ao ar. Ah, vai, foi ótimo. Às vezes demora, mas vai. É, pois é, e olha que é, vai ser o primeiro episódio de 2021 aí. Que... É, responsa. Vamos ver se... Responsa. Não, muito bom. Isso aí é responsável de você, não quero saber disso. Então tá, gente. Se você causar, é problema de você. Mas eu me responsabilizo por tudo que eu falei, né? Eu não sou tão terrível assim quanto parece. Eu sou muito simpática e eu gostaria de constituir uma frente ampla. E aproveitando que tem várias opções, eu vou lançar a minha em 2021. Justo. Então fica isso aí como recado. Não, é justo. Então tá, bom, vamos dar um tchau então aí pro pessoal. Vamos. Tchau, gente. Tá, obrigado tchau. Por te ouvir. Gente. Cuidado com a frente água que vocês entram, hein? Tchau, boa noite. 0 O Fagulha Podcast é uma produção do coletivo Planeta e é distribuído sob uma licença feminista de produção por pares. Nosso site é fagulhacast.noblogs.org. Você pode nos enviar um e-mail em fagulhacast@autoproduzione.net e nos encontrar no Mastodon @fagulhacast, a instância é anarquismo.space, e no Twitter @fagulhap. Paz entre nós, guerra aos senhores.